Fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha, fecha, fecha, fecha, fecha. Aê! Se aproxima de alguém, segura no pedal, meu batera. Tu, tu, tu, é, meu filho. Isso! Tá na hora de reagrupar de novo, hein? Eu quero que você olhe pro lado e encontre alguém especial na sua vida. Eu quero que você bote a mão no ombro da sua turma de amigos, seus melhores amigos. Quando anunciou que ia ter o bloco mais safadão, quem foi a primeira pessoa que você pensou em chamar pra vir junto? Se essa pessoa tá aqui do seu lado, dá um abraço nela porque ela é especial na sua vida. Eu digo super fantástico, amigo, que bom estar contigo. Tira o pé! Vamos cantar novamente, cantar alegremente, que coisa linda, Belém. E essa garela já sabe que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, se você tá feliz, levanta o braço e diga: eu sou feliz, eu sou. Por isso eu tô. Também quero viajar. Tira o pé do show. Tô bem fantástico. Eu sou. Por isso eu tô. Eu também quero viajar. Eu tô aqui. Eu também quero viajar. Joga pra cima, bora, bora, bora. Super fantástico no balão mágico. O mundo fica bem. Eu sou feliz. Por isso eu tô. Eu também quero viajar. Toca nessa guitarra, meu filho.